os vestígios da guerra. No portão da minha goma, novas mortes lá na área. Gambesada, tira onda, suando a bunda o dia inteiro dentro da viatura. A noite matam viciados e crianças de rua. Meu escudo, minha lança, minha ideologia. O rap é minha arma, anti-hipocrisia. Que incendeia a sua alma, feito um lança-chamas. Pra repensar a vida, pra sair da lama. BXR é o nome, preto Roger na fita aí. Revolucionando feito um zapatista. Altamente autotreinado pra não vacilar. Se for pra bater de frente, eu vou bater pra derrubar. Não fico o tempo inteiro lamentando a minha sorte. Vivo minha vida preparado pra morte. Se ela vier cedo, que não seja à toa. Por uma pedra no cachimbo, uma farinha da boa. Diz aí, irmão preto, qual é o seu destino? Qual a cor e a intenção do seu inimigo? Que te joga na favela e te faz de escravo. Que te joga numa cela e você condenado. Sem perspectiva, seu ponto de vista valeu a intenção natural de vencer. Mas cadê a grana fácil que rolou naquela fita? E aí? Valeu a pena quase ter perdido a vida. Você viu seu irmão ajoelhado na calçada, algemado, rezando pra não morrer de quebrada. Pensou no fim do mundo e viu que estava perto, face a face com a miséria. Como agir correto? Ao invés de viver de forma inconsequente, aprender a expropriar de maneira inteligente. Sair do meio dessa porra, das garras do abutre. Preto de atitude, erga seu punho e lute. Aqui é foda. Ouça o que fala, escute e não se esqueça. Mudar radicalmente, revolucionar. A começar com a sua própria mente, desalienar. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Mudar radicalmente, revolucionar. A começar com a sua própria mente, desalienar. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Eu tô feliz por você. Você trouxe gasolina. Também está revoltado com a notícia da chacina. Também quer incendiar, acabar com a Babilônia. Quer modificar toda a face do sistema. Particularmente sóbrio, alma incendiária, molotovs rolam soltos. Insistentemente livre, verdade conveniente, lançado em pleno rosto. Não se muda em parte que tá errado por inteiro. É a mesma história de janeiro a janeiro. Polícia militarizada faz guerra à população. Pena de morte chacinando o inocente e o ladrão. Cela superlotada, anti-cidadania. Rebelião detona mais uma delegacia. O Estado é criminoso, não tem moral nenhuma. Destrua o erro antes que o erro te destrua. Facção X chegou pra incendiar. E não adianta tentar pesquisar na rebelião. Incêndio, convulsão social. A mais perfeita ordem saindo do caos. Favela nas ruas, o tempo fechado. Pneus são lançados e incendiados. Quer rede de esgoto e água na torneira. Seus filhos descalços são a sua bandeira. Ser povo, meu irmão, é lutar contra a elite. Cansar de apanhar e partir pra um revide. Mudar completamente a face do jogo. Coragem, revolução, na próxima vez fogo. Mudar radicalmente, revolucionar. A começar com a sua própria mente, desalienar. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Mudar radicalmente, revolucionar. A começar com a sua própria mente, desalienar. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Mudar radicalmente, revolucionar. Participar ativamente da tomada do poder. Pra quem se assusta com a postura de um afrodescendente, não contavam com a atitude. A luta consciente, tire a mão do meu bolso. Sai pra lá, caucasoide. Sente-se, espere a hora da sua morte no barraco escuro, sendo interrogado. Agora sabe o que pensar, um preto favelado. Vai dando conta, os manos que sumiram há muito tempo, não adianta rezar. Muita calma neste momento, terrorismo de estado agora tem seus oponentes. Jovens pretos da favela, todos afroconscientes. Viatura explode numa avenida principal. Eu vi um gambé tremendo feito um animal. Agora corre, chora, pede pelo amor de Deus. Mas foi tudo em vão, incendiário era teu. Contra-atacando o estado e as suas injustiças. Somos panteras negras da América Latina. Minha doce de quebrada, um som ensurdecedor. Aniquilando qualquer merda que ao povo se opor. É de topar, é meu nome. e pode caminhar. Seu pensamento racista na bala, vou derrubar a sua paz de cemitério, a sua cara de demônio. Aqui é facção X, na próxima vez vou. Desalienar, mudar radicalmente, revolucionar, participar ativamente da tomada do poder, mudar radicalmente, revolucionar, começar com a sua própria mente. Desalienar, mudar radicalmente, revolucionar, participar ativamente da tomada do poder, mudar radicalmente, revolucionar, participar ativamente da tomada do poder.